Commodore, buen día, está 3-1, 5-3, pronto por vuelta para una pequeña interna. 3-3, en taxi. Llamada. 7 estados de lua, agradeço a sua colaboração, 5 minutos, autorizado para seguir, voo para a GQE. Todos que dia depois de GQE agora, estamos no. Bravo, bom dia. 6200, tráfego informado já foi superado, está acima de 1500 metros. Bem, está 2H. Oceano 6200 está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado ILS 6200. Solo 3890, putback acionamento, portão número 8. Está livre de metade. Livre de puxa só na noite, vai chamar para o táxi para 3-2, tá bom? Mike Charlie, antes que a princípio prossiga para a rotatória, eu tenho um Airbus para pouso pista 1-0. Se eu voar direto agora, a gente vai ter aproximações simultâneas para pistas diferentes. Oceano 6200. 26, 10. 2 a 0. Cinema 2 a 0, continua a aproximação, o ajuste no 021, no reporte, marcador externo baixado e travado. Batarei. Mike Charlie Yankee, agora sim, pode prosseguir direto para a final da pista 107, vai cruzar a Baía de Aratu. Táxi, que está 3051 a 53, chama 161 a bordo, 3 horas 54, terra no assalto. 3 principal, Índia e Alfa, cena 2106, altimetro número 021, tomou o voo, bom dia. Então, corrigindo, a cena aqui vai guardar, tá? É, Índia e Alfa, 286, ou está 3153, bom dia. Cinema 200, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, com 12 nós. Livre pouso na 10, na 2-0. Que Charlie Yankee já está avistando a cabeceira? Sim, ok, chame a torre 1186 para instruções de pouso. Torre 186, bom trabalho. Muito grande. Torre Salvador, Papa Romeo Mike, Charlie Yankee. Papa Romeo Mike, Charlie Yankee, o ajuste 1021, da presente autorizado final da 107, direto, reporte na curta, Mike, Charlie Yankee. Autorizado final 107, vai informar final curto, Mike, Charlie Yankee, ajuste no 021. Salvador, bom dia, 3153, mais 0. 3153, após o rebote da Avianca, autorizado olhar e manter a cabeceira no 0. Juliette Sandovolo. Ok, nesse setor, chame Recife 1288, bom voo para GQ. Autorizado decolagem de pistão 1-0, vento 1-40 graus, com 10 nós. Ele vai falar de pistão 3-1, se você. Pistão 0-2. Alfa Juliette 0-2. sinal curtão, 97, Mike Charlie Yankee. 7 Papa Romeo, Mike Charlie Yankee, autorizado pouso pistão, 97, vento, 130 graus, com 10 nós. Confirme apenas o pátio que irá prosseguir. O pátio da base da frente da autorização para o pouso, Mike Charlie Yankee. Estou falando sem toda a Zéu. 3153, controle, meu cordial, contato radar. Precisaria com a direita e direto da Zéu, está 3153? Livre. Obrigado. O Mike Charlie Yankee no solo 3-4, autorizado back track, reporte do voo na pista para a Battle. Charlie Yankee, a frequência estacionada, bom dia. Os ataques estão para ingresso. Deco autorizado, alinhar e decolar, pista 17, vento 130 graus com 14 nós. Mike, Mike Eco Delta Bate para transferência. Gol 922, meio cordial, este é o controle Salvador. Vamos ajustar agora 1021 e descer para 2000 pés direto Duna para o ILS. 321, direto Duna, gol 922, bom dia. Mike Eco Delta decolar 239, pro farol de Itapuã, controle 120.8. Controle 120.8, obrigado, Delta. Controle Salvador, bom dia, Mike Eco Delta, decolado 340. Mike Eco Delta, este é o controle Salvador, meu cordial, prossiga em condições visuais, na escuta do controle. Câmbio. Só 3153, chame Recife, frequência 1251, câmbio. 251, dá 3543, companheiro. Boa. Vai atingir 1250, gol. Ah, direto 2000, gol 922. frequência CSA, voo 922? Pode. Obrigado. Luciano 225, esse é o controle Salvador. Você está agora a 60 milhas afastado no nível 220. Vamos ajustar 1020 e descer para 4000. Voar direto Duna para o ILS. Câmbio. Direto Duna 1021. Descendo para 4000, perto 6225. Positivo 225, meu cordial. 922, está autorizado a aproximação. Mike Eco Delta, frequência livre. 922, avista cabeceira. Afirmativo. Ok, cheque o trem, chaventou aí, 1186. 186, obrigado. Que hora certa, 1051, mais 11 minutos para o pouso. Confere.